212, Oceanel, livre pouso, 120 graus, 089. Livre pouso, 6212. Quatro para interceptar o lock direita pro 060, reporte estabilizado. 060, reporte estabilizado, bom, 884. Salvador, boa noite, VSL, 810, levanta a pista. 18, 395. 1895, ligado, até já, azul, 4070. Salvador, muito boa noite, azul 4070, a 8 milhas baixado e travado. 4070, boa noite, número 2 para o pouso, continua a aproximação, aguarde pista livre, o vento 120 graus, 089, ajuste permanece no 0 no 4. Bem, estão suas coisas 4070. Foi o WebJet, coisa no 0. Nove. 219, obrigado. Salvador, boa noite, WebJet 580. 580 no zero, tá presente, última esquerda via Índia para o portão 01. Última esquerda, Índia, para o portão 01, WebJet 580. Da 3662, prossiga descida para 3000 pés, reduzindo para 2109, o altímetro 0014. Ok, 2000 pés, reduzindo para 210, da 3662. 1884, vai passar Duna completa LF, chamando Torre, 1183195. 895, 1884. 3858, nesta prova vai interceptar o lock, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Essa prova vai interceptar o lock, desça para 2000, reporte estabilizado 3858. Estabilizado o localizador, avistando a pista e o tráfego que está passando na frente. 1884, boa noite, continua a aproximação, aguarde informação do pistão livre, vento 120 graus 089, ajuste 1-0, 1-4. Boa noite, aguardando, 1884, liga 14. 14-18-95, e o código 5444. Este 5216 autorizado, região 190, fala na pista 10, sai da PUCA, após a terceira milha que vai esquerda, 2000 pés, Jambo Caju, 5444. O transponder, o PAN 219-8-2-2-9-5-5-2-1-6. Correto, parte 3, chame pronto, fará pushback acionamento. Lateral, Salvador, voo na 693, posição 2, pushback acionamento. Posição 2, autorizado, chame tais, voo no 693. Autorizado, pushback acionamento, voo no 693. Voltando 3662. Solo aos 47-12-19. 219-4070, obrigado, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, azul 4070, livrou a Fox. 4070, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliet, parte 1 no portão 08. Alfa Juliet, parte 1 no portão 08, 4070. Pode conseguir transmitir na 362, João? 362, sistema ativo, desça para 2.000 pés, nessa planta intercepto o lock, reportando estabilizado. Ok, para 2.000, reportando estabilizado, transmitir na 362. Tá, 3858, completa LS, chama torre 18, 1895. 3895, boa noite, muito obrigado. Salvador, muito boa noite, tá? 3858. Meia milha pro Interserra, baixado, checado. 3858, boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre. 130 graus 08, nós é o vento, ajuste 1014 permanece. Guardando pista livre, 3858. Quatro solos, 49, 12, 1, decimal 9. 219, gol, 1884. Estabilizou no localizador, 3662. Dois copiado. Completando o elétrico, aguardando transferência. 3662. Dota na frescura. Boa noite, 1884, táxi autorizado, Alfa Juliet, o pátio 1, o portão é o 62. Alfa Juliet, pátio 1, o portão 62, é o gol 1884. Primeiro, chamou o controle? Dois chame torre 1895, boa noite. 3995, até daqui a pouco, tá? 362. Toma de boa noite, tá? 3662 a 3.5 milhas do externo. 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre, 130 graus 089, ajuste 10 no 4. Guardando pista livre, tá? 3662. 174, 3 e 50, táxi autorizado à direita via Índia. Assim que ingressar na Alfa, torre 1895, altímetro 1014, bom voo, gol número 3. É de direita, Índia, ao ingressar na Alfa, 1895, que nega o 94, obrigado, gol número 3. Natan chamou, confere? Temos sim, é Brasil. Brasília 380, tá lá no portão 9. Informação em curso é a Tango, altímetro 1014. Tá pronto para copiar? Autorizado então, Brasília, conforme o repetitivo 380 nível 380 via Hotel Zulu 17, decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após iniciar a curva pela direita, compre o perfil da subida Gole, Eval, transição Ofito, controle 119,8, a torre 1 no 8,95, transponder 5447. Correto, portão 9, chame pronto para o espectro, lamento. Bom, Salvador, muito boa noite, tanto 3858, livrou. 3858, boa noite. A previsão que temos aqui seria o portão 7, porém está ocupado pelo Airbus da companhia. Táxi lento até antes da Juliette, aguardando a liberação do portão ou a coordenação de um novo portão junto à Infraero e companhia. Eu acho que estava táxi lento da Juliette, aguardando 3858. No 7 para pushback, acionamento da 3603. 3603 no 7, haveria a possibilidade de fazer um puxo um pouco mais na retaguarda para liberar o ingresso no trato da companhia para este portão? Afirmativo. Quem conforme então um pouco mais na retaguarda, chame para o táxi, está 3603. Autorizado, vai chamar, está 3603. Então 3858 então, táxi autorizado até através do portão 612, o trato da companhia vai puxar um pouco mais na retaguarda para liberar seu ingresso para o portão 7. Até através do 612, agilizando a medida possível. Agilizando até através do 62, até 397, muito grato ao colega da companhia. 662, solo 551219. Alô, 69, tanto 662. Alô, muito boa noite, tanto 662, pessoal. 662, boa noite, pousou, livrou. Vai taxar via Alfa, última esquerda na ilha. O pátio principal, portão número 3. Alfa, via Índia, portão número 3, tanto 662. 3858, observe o push do tráfego companhia no 7, com cautela até o portão estar livre. Afirmativo, já está avisando a área do companhia, vai engraçar o oficial que está 398 da presente, prossiga direto em TAP. Da presente TAP, bom, 398. 5-2 no meio, tá pronto pra puxar no Pátio 3? Sim, ativo. Conforme autorizado, time táxi 3 pico. 2 no meio, sim. Bom gol. 098 graus, por menos 3. 5 a bordo, 4 horas e 14, a perna Galeão. 85414, Galeão, táxi autorizado via Pátio Juliet, ingressando na Alfa, traseira 14-18-95, altímetro no 04, tem um bom voo da 3603, obrigado aí pela colaboração. Autorizado, táxi via Pátio Juliet, Alfa 18-95, 614 de hoje, obrigado, até mais. Salvador, boa noite, o FX827, tem essa informação tanto. Olha o Fito confirmando o gol na 63, é só 360. Afirmo. Já temos aprovado, só instante para a cota. A informação é a Tango, altímetro 1014, só instante cota, 5827. Tá pronto na cota. Só instantinho, por gentileza. Solicitou Recife, número 330. 536, boa noite, já temos aprovação Recife 330, número 2 para cópia, Tango em curso, 1014, só um instante para copiar, por gentileza. Confirme. 536, já temos aprovação do nível 330 para Recife, a informação em curso é a Tango, altímetro 1014, é o número 2 para cópia no portão 5, só um instante, por gentileza. Paciente, eu vou dar um ar, 536. Pronto para cota, 5.7. Sim, ativo. Aprovado o Galeão, nível de voo 380, 380, via posição BDEV, Upper November 857, o resto conforme a rota do plano, pista 10, decola, mantendo reto de decolagem até cruzar 2 mil pés, ou a terceira milha, após curva direita, perfil de subida da Euleda, após Leda, BDEV. Controle 119.8, a torre em 18.95, acione o código 5437, o web 5827. Autorizado Galeão 3850, vai com a FDF, campeão novembro 857, a gente roda no plano de voo. Recorda a pista 10, voa 2000, a terceira filha, curva direita, a saída da Elzeta, 119.8, controle, 2914, 437, está de fundo, o FDF 5837. Correto, chame pronto, puxa o estacionamento. Vai chamar pronto, vai ter 5 2 1 6, pronto para o táxi, POV 67, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife. Recife 67, 3 e 40, táxi autorizado em frente, ingressará logo à direita via Juliette. Ao ingressar na Taxi Alfa, transfira 18,95 ao título 1014. Tem um bom voo, trip 5-2, 1 no meio. Gente, grato, boa e bom trabalho. 5836 da Webjet, tá cópia? Tá pronto, cópia 5836. 5836, aprovado de Salvador para Recife. O nível de voo é o 33. 30, 330, decola 330 via Amperu 58, decola a pista 10, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés, uma terceira milha, após descer a curva pela esquerda, perfil de subida Pucajamo, transição Caju, controle em 1 no 9 decimal 8, ator 1 no 8 decimal 9, 5, acione o código 55, o código 5446 para o 5836. Autorizado, Recife, nível 330, sai da Fuga, transição Aracaju, pela operação 585446, nosso transponder 198 ao controle, 1895 a torre, 5836 da WebJet, está no 05. WebJet, é só confirmar, 198 controle, 1895 a torre, portão 5, chama pronto, puxa, acionar 5836 Web. Agora, 5836 da Web. Salvador, 5216, boa noite. 5216, boa noite, a linha e decola, pistão no 0, no 30 graus, 08, nós. 5216, sim. 3603, decolada 04, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Passando de Salvador, boa noite, TAN 3603, passando mil pés. 3603, boa noite, contato radar na decolagem, suba 340, saída da EL. Subindo 340, na da EL, 3603, até. Autorizado o procedimento para o voo no 398? Voo 398, afirmativo para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Para 2000, reportará localizador o voo no 398. Gol 16113, passa 180, chame Centro Recife. 1288, alterno 260. Recife 1288, 260, Gourmet 03, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, o azul 4071, informação prévia, solicito autorização, Campinas, nível de voo 340, por gentileza. Gente, azul 4071, 360 para Campinas, já temos aprovado, ponto 4. Seria possível coordenar o 340, por gentileza? Devido performance. Já pronto para copiar então? Pronto para copiar, 4071. Autorizado, Campinas, nível de voo 360, 360, via posição bridge, open Zulu 16, o resto conforma a rota do plano, pista no zero, decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés, uma terceira milha, após curva à direita, descido subida da EL, Leda, após Leda, direto, posição bridge, controle 119,8, a torre 18,95, e o código 5452. Autorizado Campinas, bem-vindo de voo 360, rota Pid, aprendizou no meia, bravo até o Zulu e Janete, decoradão no zero, mantém a reta até 2000, a terceira milha, curva direita, da El, é o perfil, depois o Aleda. O controle 198, 2895, transponder 5452 e 4071, solicita apenas coordenada nível de voo 340 para a gente, foi devido o performance. Mantiver, só a subida é da El, após Leda. Cumprindo o perfil de subida, após Leda direto, bridge, bravo, Rio Índia Delta Eco. Gente, tá, é o Leda bridge, 4071. E 340, então, só instante, vou checar com o centro, a autorização do 34, ok? Tá, ok, fica na guarda, 340, obrigado. seguinte, eu já tenho aprovado 350, copiaria? Que é o número 1 para 4, guarde 2 minutinhos por gentileza, passarela. Entre 1895. 1895, gol no 390. 5836605. Portão 5 aprovado, chame táxi 5836L. Chamará, 5836. O azul 4071 na escuta. Prossiga. O nível autorizado está o 340, nível de voo 340 para o azul 4071. 340 autorizado, azul 4071. Passarei. Potência. Autorizado Juazeiro do Norte, nível de voo 350, via Up Azul 9, Bangu, após direto Juazeiro. Decola, pista 10, mantenha a reta, decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, inicia então a curva pela esquerda, perfil de subida é Momo, alvo, transição frote, controle 119.8, a torre 1895, e o código 5455. Remota 1-4, chama pronto. 1-5-2 está autorizado, LS X-Ray, reporte estabilizado no concurso do localizador. Salvador, 1404, passando ajuda, tem tanto. Gol 1404, a cena de identificação, a chega da Mari, desça para 3 mil pés. O altímetro no 014. Um 398, sala zona 1, 219 liberado. Liberado, 219, bom, 319. Alô, Salvador, uma boa noite, um gol no 398, liberando a presença. Oliveira, táxi autorizado via Alfa, última esquerda na Índia, para o portão 2 do